cê tá engatilhada em cada verso do meu rap. E pelos meus não vou me meter uma envolvida. Até o fim enquanto o coração bater. Repôs justiça que a narração prossegue. A denúncia tá engatilhada em cada verso do meu rap. E pelos meus não vou me meter uma envolvida. Até o fim enquanto o coração bater. A luta é árdua, é dura, mas a causa é mais que justa. E pra cabeça do desinformado, conhecimento é a cura. Cabelo crespo, pele escura, que é o fruto da revolta. Porque é nós que sente a dor da chibatada nas costas. É nós que sente o cheiro da pólvora. Constantemente o genocídio massivo levando gente da gente. Não posso me calar em meio a tudo que vejo. O opressor de cima faz a manobra e bota preto contra preto. De forma minuciosa faz a vítima o culpado. A todo momento meu povo sendo sabotado. Fomos sentenciados, nossos direitos negaram. Não se ressocializa em cubículos lotados. Enquanto eu e os meus sofrer os efeitos das verbas sucateadas nas rimas. Vai ter peso, parceiro. Vai ter peso, parceiro. É pelos meus que os meus versos gritam, gritam. É por eles que muitos daqui suplicam e brigam. Só a voz do grito, um mundo de tantos aflitos. O pedido de socorro dos doentes são socorridos. Tentaram me calar, mas eu os derrubei. Rejeitado por alguns da sociedade, não parei, sonhei. Visto com maus olhos, os contrariei, os calei. Alienados não perceberam que foi por eles que eu lutei. Clamei por aquele irmão que foi injustiçado. Falei daquele bebê que por sua mãe foi rejeitado. Daquela menina abusada, estrupada e morta. Da minha quebrada, de quantas as vezes me fecharam as portas. Sempre me mantive vivo em meio à frustração. No som daquele pivete que pôs seus sonhos e coração. Só a voz de todos os milhados não esquece. Eu sou aquele que você tanto ignorou pra ser. Eu sou o rap. É por justiça que a narração prossegue. A denúncia tá engatilhada em cada verso do meu rap. E pelos meus não vou te meter uma envolvida. Até o fim enquanto o coração bater. É por justiça que a narração prossegue. A denúncia tá engatilhada em cada verso do meu rap. E pelos meus não vou te meter. Bater. E é pelos meus favela, que estou na luta, na guerra, sem vacilar, tendo o que der. Na luta mantendo o respeito, buscando o direito do povo que sofre. Se canto é pelos motivos que ainda existe do sul ao norte. Nas quebradas, povo esquecido que segue na fé sendo excluído. Que sangra, que chora, que clama, parece um campo de extermínio. Precisa comer, e agora? Nas portas, senhora, implora. A porta na cara, é foda. Governo que faz, fora. Das almas escravizadas que hoje é lembrada com emoção. Herdeira do negro zumbi, nessa luta vamos com união. Um sangue revolucionário que interpreta o cenário e seus defeitos. Que muitos fingem não veem a dor que vive tanto desrespeito. Na luta buscando a cura, de frente com sua armadura. A luta pode ser obscura, não podemos temer na busca da paz pra paz. Se é pela paz que estamos aqui, que as revoltas almoçadas no rosto não façam meu povo desistir. E por justiça pelos meus tamo envolvida até o fim. O sistema nos deixou misto, mas nós estamos aqui lutando por várias causas, pelo povo da gente, contra essas injustiças que estão sendo frequentes. É por nós os excluídos da sociedade, intitulados de bandido e sem oportunidades. Trancado em várias grades com superlotação, ou deitado agonizando, manchando de sangue o chão. Levado no rabecão que demora pra chegar, ou espancado pela polícia até sua vida tirar. Apresentado diariamente pelo jornal, vítimas do preconceito sem história universal. Recebidos com bala diretamente na cara, e ainda dizem que valemos menos que a bala que nos mata. Então segura essa rajada sonora em forma de rap, que é por justiça que a narração prossegue. É por justiça que a narração prossegue. A denúncia tá engatilhada em cada verso do meu rap. E pelos meus não vou te meter uma envolvida. Até o fim enquanto o coração bater. É por justiça que a narração prossegue. A denúncia tá engatilhada em cada verso do meu rap. E pelos meus não vou te meter uma envolvida. Até o fim enquanto o coração bater.